Barão do tio! Ô Didia, a sacanagem com safadeza é melhor ainda. Minha mulher me deixou, nunca mais vai sofrer. Vida boa de solteiro é só farra e fuder. Minha mulher me deixou, nunca mais vai sofrer. Vida boa de solteiro que é só farra e fuder. Tô no baile do Egito embrasando com as beat, isso que é vida. A putaria começa quando o Daniel supaca com a minha bebida. Como se joga sua rateta, faz a pose e empina de costas. Sacanagem com safadeza, agiliza sua gostosa. Você joga sua rapeta, faz a pose e empina de costas. Sacanagem com safadeza, agiliza sua gostosa. E sacanagem com safadeza, tô sentando na minha piroca, vadilizando gostosa na pegada dos maloca. Sacanagem com safadeza, tô sentando na minha piroca, vadilizando gostosa na pegada dos maloca. Minha mulher me deixou, nunca mais tio vai sofrer. Vida boa de solteiro é só farra e fuder. Dali, dali, dali, meus parceiros armênio Ângelo, tamo junto, vambora. Lucas Chupito, Quinho Madeirada. E minha mulher me deixou, nunca mais vai sofrer. Vida boa de solteiro é só farra e fuder. Minha mulher me deixou, nunca mais vai sofrer. Vida boa de solteiro é só farra e fuder. No baile do Egito embrasando com as beat, isso que é vida. A putaria começa quando o Denilson toca com quem é bebida. Você joga sua rapeta, faz a pose e empina de costas. Sacanagem com safadeza, agiliza sua gostosa. Você joga sua rapeta, faz a pose e empina de costas. Sacanagem com safadeza, agiliza sua gostosa. Que sacanagem com safadeza, tô sentando na minha piroca, vadilizando gostosa nas pegadas do maloca. Sacanagem com safadeza, tô sentando na minha piroca, vadilizando gostosa na pegada dos maloca. Minha mulher me deixou, nunca mais vai sofrer. Vida boa de solteiro é só farra e fuder. Minha mulher me deixou, nunca mais vai sofrer. Vida boa de solteiro é só farra e fuder. Entra do meu DJ. Vai, vai, vai. André Cidis, o mural de Ibicoara.